E aí, Jagunçada Renovada, tá começando o ano 2 do Pilha de Gibis, o podcast mais diferentão da face da Terra. Mudamos tudo para essa nova fase do Pilha. Estamos estreando novo formato, novo cenário e uma nova equipe criativa. E aqui comigo, para começar esse segundo ano do Pilha, está o árbitro de vídeo da Copa do Mundo, Marquito. Tudo novo e tudo igual ao mesmo tempo. E junto dele, pela primeira vez aqui no programa, o campeão eliminado na primeira fase, Vitor Azambuja. Obrigado. E quero dizer que para fazer jus a todas essas mudanças revolucionárias aí que a gente vê nos quadrinhos, na Marvel e na DC, a gente decidiu não mudar nada no Pilha. Então, essa é a nova fase, o New All Different Pilha, que é exatamente igual ao que você ouviu durante esse ano. Obrigado. Igual a Marvel, né? Então, mudou tudo. É a mesma bosta, né? Olha, então a gente mudou, né? Porque era tudo decenalta e agora tá tudo... Pelo menos essas editoras, elas mudam, passam assim uns 3 meses com uma coisa diferente e depois volta. A gente não passou uma semana. Os ouvintes pediram, né, pra voltar pro formato antigo durante essa uma semana e... É mais do que justo. Bom, então vamos deixar de enrolar e vamos começar com um lançamento bem recente da Panini, né? Por isso que eu pergunto, Marquito, me explique por que raios Trillium pulou sua pilha. Porque você falou pra gente ler e no final você não leu. Só por isso. Li de madrugada pra gravar porque eu não falou. E não era. Ah, me enganei, não foi isso que eu li. Bom saber que nesse ano 2 quem manda sou eu. Então, começamos com o pé direito. Então, fora este motivo mentiroso e calunioso, por que Trillium pulou sua pilha? Foi o gibi que a Panini lançou agora do badaladíssimo Jeff Lemire. Tava pesquisando aqui para falar sobre esse gibi e vi que ele até não é tão recente, né? Ele foi lançado final de 2013, início de 2014 lá nos Estados Unidos. Foi uma minissérie em 8 edições pelo selo Vértigo. E ele que faz tanto o roteiro quanto os desenhos. O gibi é colorizado pelo José Villarrubia. E a Panini lançou agora, mês passado, por aqui, né? Num encadernadozinho, bacaninha, capa cartonada, papel LWC. E naqueles encadernadinhos dessa nova leva de gibis da Vértigo, que bem bacana, bem interessante. Fora que o Lemmy tá bem badalado, né, hoje em dia. Então, por isso eu resolvi apostar nela. Até já fiquei com ele direto na coleção. Não fiz aquele esquema maroto de ler pra saber se ia querer ficar ou não. Já deixei na pilha. Por sua influência, não, leia, vamos gravar sobre Trillium. Eu li logo depois do jogo do Brasil contra a Sérvia, ainda no calor da vitória, resolvi ler e estamos aqui. No final, quem sugeriu não leu. Eu fico muito feliz que a Panini ainda publique encadernado nesse formato, né? Capa cartonada, um preço mais honesto, né? As coisas da Vertigo estão saindo assim, né? Não tá ainda essa gourmetização total, lançando tudo em capa dura por R$40, né? Então, é uma felicidade imensa que essas coisas, né, sejam possíveis em pleno 2018, né? Parece que tá uma coisa cada vez mais distante. Mas, Vitor, me explica aí esse fetiche novo, não só da Panini, né? Mas das editoras nacionais, com o Lemire, né? Tá virando quase um novo Brian K. Vaughan, né? O Lemire deve ter muita conta pra pagar, cara, porque o que ele lançou de trabalho novo nesses últimos anos, eu me lembro quando, eu sigo ele no Twitter, e eu me lembro quando ele anunciou esse Trillium lá em 2013, ele também já anunciou Descender, Black Hammer, mais um monte de trabalho autoral. Eu até não sabia bem qual era qual, né? Não sabia qual era qual história. E esse Trillium tem um pouco diferente desses outros que eu citei, Descender e Black Hammer, que são dois trabalhos autorais também, né? Ele tem a característica de ter os desenhos do Lemire. E é um trabalho de ficção científica. Ele mesmo fala, né, que ele estava mais acostumado com coisas mais pé no chão. A coisa mais ficção científica que ele tinha feito até então, por Black Hammer, ser um pouco posterior, né, era aquele, justamente o Sweet Tooth, né, que ele ficou famoso, que saiu todo completo aqui pela Panini também, caderno de capa cartonada. Mas esse Trillium, ele é bem ficção científica mesmo, assim. Até só para complementar o que o Marquito falou, é um encadernado de 204 páginas. Não tá tão barato, mas para hoje em dia tá barato, porque é R$29,90. Só que ele é completo, né? Ele é toda a história completa. São 7 edições e ele fecha a história ali. Então, vale muito a pena pegar pra quem quer conhecer o trabalho do Lemire. recomendo. Acho que é o último trabalho, depois do Fituf, que eu li dele, de arte e roteiro, era aquele Soldador Subaquático. Achei esse melhor, o atual. Eu sei que ele já lançou pelo menos outros dois bem badalados pela Mino, né? Que é aquele Condado de Sex e Nada a Perder. Estão aqui na pilha, uma hora a gente fala deles. Mas enfim, o que eu recomendaria pro ouvinte, eu não vou contar a história, porque como é recente, eu não quero dar spoiler, mas é basicamente uma história que envolve viagem no tempo, né? Ela começa no ano 3797, e ela volta até o ano de 1921. E ela vai contando a história de dois personagens, a Nika e o William, que se encontram nessas viagens no tempo, e como a vida deles está, de certa forma, conectada, e aí tem um monte de outros elementos bacana. É, eu tenho dois destaques, quer dizer, três destaques, na verdade, desse encadernado, né? É, o primeiro destaque é a arte horrível do Lemire, que é sério, eu não consigo gostar da arte dele, é muito esquisita a arte dele. Ele... Cara, mas melhorou, hein? Melhorou. Não, melhorou, mas é engraçado que você, se você pegar, eu lembro que eu li algumas coisas do Sweet Tooth, não li completo, não consegui ler aquilo completo, e ele desenha todos os personagens com a cara do Sweet Tooth, então, daquele personagem lá com cara de servo, então você já imagina como é. Então um dos destaques é a arte que eu não gosto muito do Lemire. O segundo destaque são as cores do José Villarrubia. Eu até fui atrás, quando eu tava lendo o encadernado, eu fui lá no expediente para ver se as cores eram do Lemire também, porque as cores lembram muito também as cores do Sweet Tooth. Então eu imaginava que deveria ser tudo do Lemire, mas agora, analisando direitinho, provavelmente as cores do Sweet Tooth devem ser do José Villarrubia também. É uns tons meio pastéis, é bem colorido a história, e assim, eu achei muito bonito. Eu acho que as cores deram uma valorizada num desenho muito feio. E o meu último destaque é uma edição... Eu repeti, eu falei, não, eu tenho três. Ah, tá, desculpa. Tá vendo? Tá vendo como acontece, ó, uma coisa que não mudou neste pilha. Eu estou sendo achancalhado e outras coisas. Achincalhado, fala direito. Tá vendo? Mais uma vez. O terceiro destaque é a edição número 5 da série, que eu achei ela, assim, uma sacada muito legal do Lemire. Não chega a ser um spoiler, mas o que que ele faz? Como o Vitor falou, ele conta a história desses dois personagens, da Kira e do William, e nessa parte da história, eles estão separados. Então, o Lemire, ele desenha a revista, que a parte de cima, você tem que ler primeiro a parte de cima das páginas, e a parte de baixo tá de ponta cabeça. Então, ele fala que você... É como se estivesse lendo um relatório. Aí você lê a parte de cima toda. Quando você chega na última página, aí você vira a revista de ponta cabeça e volta lendo. É, até, no caso, a primeira página da história. E assim, eu achei uma sacada bem legal pra mostrar. Aí tem uma hora que a arte se complementa, como se fosse um painel só, porque nas outras páginas tem uma divisão clara, até porque tá de ponta cabeça e tal, mas chega mais ou menos no meio da história, é um painel único que se complementa as histórias, elas se completam. Eu gostei muito, eu achei muito interessante esse diferencial que ele trouxe nessa edição. E assim, até do jeito que ele descreve, né, no pós-fácil, é um sci-fi romântico. Tem uma outra peculiaridade, que tem um alfabeto lá esquisito dos alienígenas, que eles estão interagindo com os humanos. Então tem aquele esqueminha de alguns balões usar esse alfabeto, mas na própria edição tem lá o equivalente, né, para se você quiser voltar para traduzir. Mas assim, eu acho que dá muito trabalho, eu não voltei não pra fazer isso, mas não faz muita falta não. Eu tenho dois destaques em cima dos seus destaques. Primeiro... Já são oito destaques, porque o Marquinhos fez três, você vai fazer mais cinco. Destaques, meus são teorias, porque é melhor ainda. A minha primeira teoria é que ele, ao contrário do Mark Millar, né, que sempre convida alguém diferente para suas criações e acredita o desenho como coautor, ou seja, como ele vai, quase certeza absoluta que ele vai vender aquele gibi para alguém adaptar, então o cara também ganha dinheiro em cima dessa adaptação, né? Então deve estar uma corrida maluca de agentes para pra vender desenhista pro Mark Millar, né, uma hora dessa. Então, eu acho que o Jeff Lemire faz isso sozinho, pra não ter que dividir dinheiro com ninguém. Ele deve ser tipo um Gargamel, né? Fica só lá. É só meu, né? Acho que ele desenha de pão duro, é isso. Eu acho. E a minha segunda teoria é que ele tá produzindo muito trabalho autoral porque eu ainda o confundo com o Charles Soule. Então ele tá querendo provar pra mim que ele é o Jeff, pra eu tentar diferenciar ele do Charles Soule, porque eu ainda confundo um com o outro. Eu nunca sei quem é quem. Não tem nada a ver, eu sei, não tem nada a ver. Mas pra mim, quando falam, sempre, esse é o Charles Soule, esse é do Lemire. Isso é de um ou do outro. Então eu acho que ele tá produzindo bastante pra tentar, ó, ver se para de me confundir com o cara. Essa é a minha segunda teoria. E a terceira coisa que eu queria falar, que não tem um adendo, que eu não tinha avisado antes. Duas também, agora são três. Pois é, mas fiscal, um adendo. É fiscal de quantidades de teorias e de ataques no podcast. Não perca a conta, ouvinte, são três de cada um. Então, nós somos três, vamos fazer três também, pra dar nove. Obrigado, agora com licença. Eu comecei a ler isso há muito tempo atrás, acho que em 2005. Eu li as duas ou três primeiras edições, achei ruim pra porra, e aí eu deixei pra lá, velho. Você começou a ler em 2005, o gibi é do final de 2013 e você viajou no tempo, então. Não, desculpe, 2013, 2015 eu li. Sabe aquela história de que quem lê viaja ou não leva a sério isso? ainda bem que o gibi fala de viagem no tempo, né? Por exemplo, ele já sabe como acaba o Senhor Milagre do Tom King, né? Ele já tem toda a resposta do que significa. Termina de um jeito bem broxante, isso eu tenho certeza. Mas assim, quando eu li em 2014 ou 15, eu achei muito ruim esse negócio. Aí eu deixei de lado e terminei esquecendo. Aí voltou agora e eu terminei não relendo, me perdoe. Aí eu quero saber, melhora? Eu gostei do final. Eu li numa sentada, não sei se porque me empolguei com o gibi ou porque era obrigação de ler pro podcast, que o host não cumpriu com o papel dele. Mas, assim, eu li numa sentada, eu gostei. Não achei ruim, não. O que realmente me dói nos olhos são os desenhos do Lemmy. Eu realmente não gosto dos desenhos dele. Ele não sabe desenhar, né? Não tem que ir. Não, eu acho que a questão dos desenhos do Lemire, eu sempre vi a coisa da seguinte forma. Ele é um cara que quer ser quadrinista, ele tem ótimas ideias, ele é muito bom pra idealizar mesmo. E ele é um bom roteirista. E ele decidiu desenhar os próprios gibis. Então ele tem uma noção de arte, né, de desenho, mas ele não tem, assim, um traço bonito, né? Ele é o tipo de cara que venceu pela insistência, sabe? Ele conseguiu emplacar. Imagina ele chegando pra vender o primeiro trabalho dele com o traço dele numa editora como a DC, acho que foi Sweet Tooth, se não me falha a memória, pra emplacar com aquele traço dele, né? Então ele é um cara que venceu, ele conseguiu se provar como um artista por aclamação, digamos assim, né? Eu acho legal, sinceramente. É aquele cara que diz, não, eu vou ter sucesso, vai ser assim e vai vender assim. E conseguiu. Cara, seu conceito de vitória é bem estranho, tá? Porque não, a vitória do Lemmy significa a nossa derrota. Você sabe disso, né? Não, vou contar uma história que muita gente conhece. O Stallone era um ator fracassado, fazia até ponta em filme pornô. E aí ele escreveu, inspirado por uma luta lá do Rock Marciano, ele escreveu Rock um Lutador. E aí ele passou anos levando de estúdio em estúdio até um estúdio aceitasse que ele não só... Ele escreveu o roteiro, os estúdios queriam comprar o roteiro, ele passou anos levando de estúdio em estúdio até que um estúdio aceitasse que ele não só dirigisse, como também estrelasse o filme. E aí ele estrelou, ganhou Oscar. Então o Stallone é o que é hoje porque é um cara que venceu mesmo sem saber atuar, mas se provou aí pro mundo como ator, entendeu? Lemire é o nosso Stallone dos quadrinhos. A diferença é que o não sabe dirigir e sabe escrever, né? O Lemmy não sabe desenhar. Não, e outra coisa... Estou falando da atuação do Stallone. Stallone cobra, discorda de você. Mostra ali o quanto que ele é um bom ator. Tem isso também. A não ser que o Lemmy desenhando seja o Stallone atuando, né? Se você for por esse paralelo, aí eu aceito. Era esse o paralelo. Não, mas ele desenha. Você vê que ele não tem um traço bonito, mas ele tem uma compreensão de arte. E eu acho que nessa trilha, do que eu já li dele, no Soldador Subaquático, tem algumas coisas assim também. Também mexe com viagem no tempo e ele dá uma brincada nas páginas. Mas essa trilha, acho que ficou Trillium, né? Acho que ficou mais claro isso. a maneira como ele brinca os desenhos, invertendo essa coisa de deixar. Essa edição 5, ela é toda assim, ela é meia-meio, metade de ponta cabeça, né? E é uma daquelas coisas que vale a pena você comprar o gibi físico, né? Pra ficar virando ele. E a ordem de leitura tem tudo a ver, ele não só separou as linhas. É que, na verdade, a história de um começa onde a história de outro termina nessa edição. Então, virar de ponta cabeça foi a forma dele fazer a história se interseccionar no momento certo. Eu achei bem interessante e acho legal por isso. Uma coisa que valoriza é o gibi físico, né, que a gente gosta tanto. Até porque ia ficar bem ridículo você pegar teu notebook e virar ele de ponta cabeça, né, pra poder conseguir ler. Meu cara amigo, pra não chamar de sua anta, porque acho ofensivo. Meu cara amigo, é a função lá que você pode inverter a imagem. Ah, não, não, isso né, dá muito trabalho. Você tá brincando, mas eu já peguei um colega de trabalho virando o monitor, porque no processo alguém botou lá uma folha virada. Você vai ganhar Ctrl mais, Ctrl menos, ah tá, inverte. Me estranha é você estar aqui nessa companhia há um ano e não perceber que ele é burro. Que fila da puta, bicho. Estamos descobrindo que essa nova fase do podcast, ela é mais anos 90, né? Ela é mais violenta, mais sombria, né? Agressão gratuita. Quero avisar os nossos ouvintes que esse é o último pilha que eu vou participar, que desse jeito não dá pra continuar. Então vamos resumir. Stallone atuando, Lemmy desenhando, Marquito no computador, né? Esse é o padrão, né? Mas é outro vencedor da vida aí, o nosso vencendo a computação, veja só você. Veja que de milhões e milhões de espermatozoides ele foi o vencedor, né? Então, começou na vida vencendo. Vocês acabaram já, não? Vitor, eu acho assim, que Marquito venceu na base da raça, como um guerreiro, como um bárbaro. Então, pensando nisso, o que é que você leu? Olha, gostei dessa transição aí, gostei dessa fase do pilha que a gente tá fazendo transições melhores de assunto, né? E até aproveitando esse tópico dos que venceram na vida, vamos citar ele, né, que é o maior vencedor de todos os tempos, aquele pra cuja a definição de vitória é esmagar os seus inimigos e ouvir o lamento de suas mulheres, né? Conan, o Bárbaro. Eu achava que você ia falar do Gru. Não, o Gru erra, não vamos falar do Gru. Não, o Conan, o Bárbaro, contar uma pequena historinha. Em 2017, a Salvati, essa editora das coleções de capa dura, né, que você tem que fazer um consórcio pra conseguir a sua coleção de capa dura própria, ela anunciou, depois daquela coleção do Tex em cores, depois das expansões, das primeiras expansões das coleções da Marvel, ela anunciou uma coleção em capa dura de 75 volumes da Espada Selvagem de Conan, em preto e branco, compilando todo esse material publicado pela Marvel na magazine A Espada Selvagem de Conan. A Espada Selvagem é aquela em formato magazine que não obedecia o Comic Code ou Torte, sempre em preto e branco, sempre no formato maior. A revista Conan the Barbarian, Conan o Bárbaro, é uma outra revista já dentro do padrão normalzinho da Marvel. Mas a Salvati anunciou esta coleção. Muita gente ficou babando por ela, eu inclusive, né? E essa coleção estava anunciada para março de 2018 começar. E no momento de fraqueza, lá em dezembro, por ocasião da Comic Con Experience, tinha um cupom lá que dava 5% a mais no desconto de 10%. Eu assinei com 15% de desconto. Também pensando no fato de que essas coleções estão subindo muito de preço, né? A gente nunca sabe. E assinando, embora eu pagasse um talagaço de uma vez, pelo menos eu garantia que o preço por edição não ia aumentar. Chegou março desse ano, a Salvati anunciou que não ia lançar a coleção em março, que estava revendo algumas coisas e que teria adiado para outubro agora de 2018. Mas que, como eles já tinham lançado 4 volumes de teste, os assinantes em algum momento iriam receber esses 4 primeiros volumes para já ir matando a vontade. E eu recebi, agora em junho, recebi o volume 1 e 2 da coleção. Eu li o volume 1, na verdade o volume 1 não pega, é o único que não pega a Espada Selvagem de Conan, ele pega a Savage Tales 1 a 5, que depois que era uma revista de antologias que trazia outros personagens, trazia o Khazar, trazia alguns outros personagens junto com Conan, e logo depois o Conan acabaria assumindo o título como Savage Sword of Conan, né, Espada Selvagem de Conan. O que que eu tenho a dizer sobre esse volume? Cara, tá muito, muito, muito bonito. Tá espetacularmente bonito. Não só pra ficar na estante, não só a capa, não só a lombada. A lombada não tem nenhum desenho, assim, não vai fazer um baita painel, assim, como os demais, vai ser só o logotipo da coleção. Mas o interior é um papel mais cochê, assim, um papel mais grossinho, é um papel de livro, assim, que valoriza a arte em preto e branco. É, tem títulos explicativos com fotos, essas sim, coloridas, então tem algumas páginas em cores. É, tem índice, tem número de página, tem as capas originais. E, cara, essas cinco edições, os roteiros são do Roy Thomas e a arte tem do Barry Windsor Smith, Gil Kane, Jim Starlin e Neil Adams. É, baseados, né, nos contos do Robert E. Howard. Tá muito legal. Isso aqui é o fim da arte que a Marvel tinha nos anos 70. Eram esses caras que eu descrevi agora. E olha, pra quem gosta, vale muito a pena. Possivelmente vai chegar nas bancas essa primeira edição com um precinho promocional pra viciar, né, os leitores e colecionadores. Aproveita, pelo menos essa primeira edição você tem que pegar, porque... Se você ainda não conhece o Conan dessa fase da Marvel dos anos 70, da Espada Selvagem de Conan, mas gosta desse tipo de história de bruxaria, desse gênero, né, que o Robert Howard inaugurou, que é espada e feitiçaria, acho que você vai se viciar com essa primeira edição. Vocês, obviamente, são fãs do Conan, né? Eu vou dizer pra você que o meu único contato com o Conan foi naquela edição que a gente até já comentou aqui num pilha de Gru vs Conan. Meu Deus. Eu nunca li nada do Conan, nunca. Tô até esperando chegar essa primeira edição dessa coleção da Salvati, justamente pra poder pegar nesse precinho, pra ter alguma coisa, pra ter um primeiro contato, e eu sei que normalmente eles colocam alguns dos melhores títulos nessas primeiras edições, ou talvez os mais vendáveis, os mais populares, até para fisgar o leitor para as próximas edições, né? Então... nesse caso, eles anunciaram em ordem cronológica, né? A proposta dessa coleção é publicar toda a Espada Selvagem de Conan, que é a revista da Marvel, em formato em magazine. Não é a Conan the Barbarian, que era um pouquinho mais juvenil, assim, não tinha tanto sangue, tanto sexo, tanta violência, né? A gente, não sei se a gente já comentou isso, mas uma explicação rápida pra isso é que, na época que o Comic Code Authority ainda vigia, por algum motivo, as revistas em magazine, que é esse formato maiorzinho, formato de álbum de figurinhas, né? Elas não obedeciam ao Comic Code. O Comic Code só pegava as revistas no formato tradicional lá americano. Então, nas revistas em formato magazine, geralmente vocês tinham histórias mais violentas, mais, com mais sexo, mais sangue, enfim. Então, são histórias pra adultos, tá? Isso aqui é pra leitores maduros. Se você quiser ler o Conan pro molequinho, você lê o Conan the Barbarian, que a Mythos estava republicando nas Crônicas de Conan. Chegou a lançar dois volumes e vai ficar por isso. Inclusive, foram aquelas edições que saíram em fascículo, né? Saiu mensal pela própria Mythos, né? Já há algum tempo, do Kurt Busiek, né, com o Gary Nord desenhando, se eu não me engano? Não, o que acontece? O Conan, ele é um personagem que ele pertence ao espólio do Robert E. Howard, e é uma empresa chamada, se eu não me engano, é Conan Properties. E esse espólio negocia de tempos em tempos, ele é um personagem que nasceu nos livros, né, e ele negocia de tempos em tempos os direitos de publicação e de histórias. Primeiro foi a Marvel, até pela influência do próprio Roy Thomas, eles chegaram a comprar os direitos, e aí fez essa fase mais conhecida do Conan toda pela Marvel. Mas, alguns anos atrás, já ele estava com a Dark Horse. E aí a Dark Horse publicou uma série de histórias que a Mythos lançou aqui em fascículo, e depois encadernado capa dura, que começa, assim, com o Kurt Busiek e outros artistas, depois acaba assumindo o Timothy Truman, e aí vai mudando os roteiristas. Isso tá saindo, estava saindo aqui no Brasil em encadernados capa dura da Mythos. Mas no ano passado ainda, os direitos retornaram para a Marvel. Então a Marvel deve lançar uma nova revista do Conan, já aí pela Marvel, né? Desconsiderando que foi feito pela Dark Horse, até porque a cronologia do Conan, ele tem uma cronologia bem estabelecida, mas ela permite você contar várias vezes a mesma história. Tem até aquela editora francesa que publica o Elric, se eu não me engano, também estava fazendo uma série de histórias sobre o Conan mais perto dos livros. Tem várias versões da mesma história, do mesmo conto, foi adaptado várias vezes para os quadrinhos, né? Essa revista Crônicas do Conan, que a Mythos lançou dois volumes, é a Conan The Barbarian da Marvel. É a primeira revista em quadrinhos do Conan, mas já em formato americano e, portanto, mais juvenil. As outras revistas do Conan que a Mythos estava lançando, Rei Conan, Conan, etc., é da Dark Horse. Nesse quesito cronologia, ele é bem mais próximo do text, não? Uma coisa assim, mais mais próxima? É, a do Tex é menos complexa, né, que eu saiba. Mas sim, ele tem uma cronologia enorme, é bem estabelecida. Ele nasceu na Ciméria, morreu na Aquilônia, teve uma fase em outros lugares, né? Só que ele teria tido uma vida tão ficcional, tão rica, né? Que permite contar milhares de histórias, né? Apesar de que eu falei que as histórias vai republicar na ordem cronológica, A Espada Selvagem de Conan, na própria revista as histórias não têm ordem. Então você consegue ler, salvo algum arco maior, né? Você consegue ler tranquilamente as histórias sem saber nada da cronologia do Conan. Não tem esse apego à cronologia. Ele tem uma vida ficcional documentada, digamos assim, entre aspas, a partir dos contos do Robert Howard e da própria obra da Marvel, mas você não precisa ter conhecimento nenhum disso pra curtir as histórias. Em alguns momentos, inclusive, eles falam: ah, a idade dele nessa história é 26 anos, nessa outra ele já era mais velho. Quando ele vira rei, o rei Conan, né, rei da Aquilônia, ele já é bem mais velho. Até tinha conversas pra fazer um filme com o Schwarzenegger de novo nessa fase da vida dele. Acabou, infelizmente, até hoje isso não saiu do papel. Mas, assim, repito, você pode comprar qualquer uma dessas edições, eu tenho certeza, salvo um arco maior, que você deu um azar de pegar no meio ali, você consegue ler as histórias sem saber nada da cronologia do Conan. E você falou, Vitor, que a Mythos estava publicando, porque recentemente saiu a notícia lá que a Panini fez um acordo com a Marvel para poder publicar as histórias do Conan fora dos Estados Unidos, né? E isso inclui o Brasil. É, na verdade, sem ser em inglês, agora é a Panini que tem o direito de publicar. Por força, é uma consequência também dessa reversão dos direitos saindo da Dark Horse e voltando pra Marvel, né? Não que seja da Marvel, voltando porque começou na Marvel, né? Acho até que foi só Marvel, Dark Horse e algumas coisas esparsas, como essa editora francesa, que eu não tô lembrando o nome agora, mas é a editora do Elric. Uma consequência disso, a Marvel fechou, a Panini já tinha, né, acordos de exclusividade em outros países com a Marvel e agora tá incluindo o Brasil. Então a Mythos deve suspender a publicação do Conan no Brasil, a menos que tenha alguma brecha no contrato que diga que eles podem terminar de publicar a fase da Dark Horse. O que eu sei que a Dark Horse tá fazendo, a Dark Horse tava lançando Omnibus, que até pra quem lê inglês é uma ótima pedida pra conhecer essa fase, que o custo-benefício é muito melhor que esse escapador da Mythos, tá? Sem querer jogar contra a editora brasileira, mas vale a pena, se você quer conhecer essa fase, comprar os Omnibus da Dark Horse do Conan. Se não me engano, já tá lá pelo quinto, ou sexto, ou até o sétimo já. E a fase do Bizik mesmo é um e meio. É um e o dois, que é o que eu tenho aqui, que eu já comprei. Então, talvez tenha uma brecha que permita a Mythos continuar lançando essa fase da Dark Horse, mas não acredito. Acho que agora, só se a Panini fizer algum acordo com a Mythos, a gente sabe que algumas vezes acontece isso, né? Sobre essa coleção da Salvat, especificamente, eu até fiquei meio preocupado, a gente sabe que a Panini e a Salvat tem meio que uma parceria, né? A Panini Editora e a Salvat Vade, alguma coisa assim. Eu fui olhar nessa primeira edição, que é anterior a essa notícia, acho até que é a do ano passado, que eles usaram pra teste, né? Já tem o logo das duas ali no editorial. Tem Panini Comics e Salvat. Então, acho que, quanto a isso, talvez até fosse isso que eles estivessem esperando pra confirmar, né? Pra lançar mesmo a coleção, esse acordo. Então, quanto a isso, acho que essa edição não vai ser afetada. Espero, pelo menos não me mandaram nenhum e-mail dizendo que tá cancelado a minha coleção, né? Colecionar dificilmente eu irei, mas assim, eu estiver passando numa banca, eu ver lá uma edição dessa da Salvat do Conan, mesmo com, sei lá, 40, 45, 50 reais, vai ser muito difícil eu não comprar. Falando isso, né, eu não comprei nenhum desses da Miss pelo preço também. Às vezes que vale a pena ter em promoção, mas eu tenho um certo karma que toda vez que a Miss tem promoção, eu estou bem fodido de dinheiro. Então eu nunca compro nada da Miss em promoção. Promoção da Miss, pelo menos, né? Então não tenho nada, absolutamente nada, da Miss do Conan. É porque eu não gosto muito do Kurt Busiek, então nem... E eu prefiro pegar as do Roy Thomas mesmo, que eu gosto muito, acho muito legal. Ainda que eu não seja fã, já aquele cara que, porra, tem que comprar tudo, que eu tenho uma coleção imensa, não é. Sempre foi uma leitura minha esparsa, sempre foi aquilo que eu falo sempre do Tex, né? Eu vou lá na banca, comprei tudo, não quero comprar nada daqui dali, vou lá, pego um Conan ou pego um Tex. Então sempre foi assim, mas sempre que eu li, eu gostei muito, eu adoro, assim, não sou colecionador, mas adoro. Essa comparação com o Tex, ela é bem comum, os Tex e Conan aqui no Brasil. Parece não ter nada a ver, mas são dois personagens que, por muitos e muitos anos, dividiram um gosto, né, do leitor brasileiro, né? Por muito tempo, as revistas que você sempre encontrava na banca, e de certa forma até hoje é assim, né? É Tex e Conan. O leitor médio brasileiro sempre comprou Tex e Conan. Conan até teve uma situação bem interessante, que quando ele passou pra Mitos, a Mitos continuou a revista Espada Selvagem de Conan com outro nome. Era Conan no Bárbaro, se eu não estou enganado, mas era o mesmo formato e continuava a publicação de onde a Abril parou. Mas só que nessa época já estava publicando outras coisas, estava publicando tira de jornal, estava publicando histórias adaptadas da Conan the Barbarian, né? Mas foi uma coisa bem interessante, assim, o Conan não chegou a ter publicação interrompida. A Abril saiu, parou ali Espada Selvagem de Conan e entrou nas bancas uma revista igualzinha, com outro nome, outra numeração, publicada pela Mitos. E ainda que não seja visível, né, como é as outras, os outros personagens das outras editoras, digo assim, visível, tipo, você vê na rua camisa, você vai em evento, a galera tá de cosplay, né, Conan e Tex tinha uma base de fãs, assim, imensa, porque sempre tem, no caso de Tex, pelo menos, eu lembro no caso de Conan, quando saía pela Abril, sempre tinha coisa na banca. Eu lembro que no checklist da Abril, que era um checklist que funcionava, a primeira coisa que chegava era a Espada Selvagem de Conan, era sempre o primeiro a chegar. Sempre tem coisa em banca, sempre tem gente comprando, assim, você sempre via alguém comprando aquilo. E geralmente era cara, pelo menos assim, na minha percepção da época, que okay, eu vejo bem Tex, é cara que só compra aquilo, né? Ele só compra Conan, ele só compra Tex. Ele não é um fã de quadrinhos, vamos dizer assim. Ele é fã do Conan, ele é fã do Tex. Né? Então, mesmo que seja uma base de fãs que é visível, né? Barulhenta, pelo menos assim, do meu convívio, tem muita gente que lê. E você falou, né? Nessa comparação com o Tex, né? Aquele cara mais, sei lá, 40 anos, um engenheiro que lê Conan desde criança, mas só lê Conan, não lê Super-Homem. Lê o Super-Homem, lê o Turma da Mônica quando era criança, mas hoje ele só lê Conan porque ele é muito fã do Conan, né? Eu tenho a impressão de que o Conan, até por ter tido os filmes com o Schwarzenegger, é um personagem até mais conhecido do público médio que o Tex, né? Apesar do gênero de faroeste ser o gênero todo mais conhecido, mas o personagem em si, o Conan, a impressão que eu tenho é que ele é muito mais famoso, entre aspas, que o Tex. Até porque são dois excelentes filmes, né? Não é um filminho como tem o filme do Tex. O Tex também tem um filme e é uma porcaria, né? Mas os filmes do Conan são muito bons. Eu mesmo adoro. É claro que eu sei que ele é inferior ao Conan Bárbara, mas eu adoro o Conan Destruidor. Eu acho um filmaço, assim. Inclusive, acho que eu já ouvi mais do que o Conan Bárbara. Teve o filme do Jason Momoa também, que não deu certo e não é muito bom mesmo, alguns anos atrás, né, tentando reviver o Conan, nessa época que ele ainda tava na Dark Horse, e o Conan teve até desenho, animado, e uma curiosidade até é que o Conan era muito popular por causa de, como ele tinha essas duas revistas, uma mais adulta e outra mais juvenil, ele era popular entre as crianças também. Reza a lenda que o He-Man era pra ser um boneco do Conan, só que eles resolveram lançar loiro, e aí já que era muito diferente, né, eles resolveram fazer todo um background em torno daquele boneco do Conan loiro, e aí assim nasceu o He-Man, né. Então, é um personagem que tem muita ligação, sim, com seus fãs. Vou falar aqui uma coisa que eu tenho certeza que depois do que eu falar aqui, o Dãozinho vai querer encerrar o podcast. Eu não lembro de ter assistido nem Conan Bárbaro, nem Conan Destruidor todo. Eu lembro de algumas cenas, eu vendo algumas cenas. Agora, eu adorava esse desenho do Conan. Eu lembro que tinha uma fênix falante, o desenho era bem infantil mesmo, falavam das propriedades do metal, da espada do Conan e tal, misturava com um negócio meio sci-fi, com misticismo, com feitiçaria, e eu gostava muito daquele desenho e não lembro dos filmes do Schwarzenegger. Então, com essa, a gente encerra por aqui. Eu já saí, tá? Eu já desconectei depois dessa. Um abraço, amigos, e até a próxima. Tchau. Até mais. Não vou me despedir. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.